rasgo a mensagem profana. Não existe vida sem prana. Não me mato atrás do cash, eu já sou rico sem grana. Vê se não esquece, tio, é a lei e prevalece. Amor é pra doar, é bem assim, ou dá ou desce. Foi oferecido a mim os caminhos mais estreitos. Não dá nada, eu tô vivo e já me dou por satisfeito. As velas que eu acendo, a guia que eu levo no peito, me traz o sossego, mas me cobra o respeito. Eu não sou bobo, não sou leigo. O tempo é curto e vai acabar. Só taco na mochila o que for, dá pra me levar. Passar por lá de lá é sem problema, meu caro, mas vai dar saudade dos meus irmãos, meu violão, corda de nylon, meus colantes no armário. De toda a informação que me chega no meu chakra coronário, a vida tem sentido. Não é à toa que tu veio, e quem não sabe tá perdido igual cego. Já não foi assim comigo, me instruiu, me deu a base. Agradecido da cabeça aos pés, que calça meu boot chave. É malandragem, mas não falta sentimento. Tem um monte que tá vivo e o coração morreu faz tempo. No cultivo do meu corpo pra manter a mente calma, não vou sujar de lixo a residência da minha alma. Vai além da aparência, matéria não tem negócio. Eu cuido dela e com ela eu faço o melhor que posso. Esforço pra progredir, caminho pra evoluir. Tá no mistério da natureza e no seu, decifra aí. O espaço o pai deu, deu de graça e não foi pouco. Eu vou correndo atrás do meu, fazendo parte do todo. Eu sou do time dos loucos, da banca que passa o rodo. Sou da família que canta, sou da falange dos caboclos. Liga o santo maluco e arranca a corda do pescoço. O que eu aprendi com um, se um aprendeu com o outro. Pra ser preciso, eu não sei bem do que preciso, mas eu sei que é preciso ir além das impressões. Perceba as proporções das dimensões que se intercalam e vagam nesse espaço vasto, junto a vários desavisados. Na mútua busca de estruturas que permitam novos passos rumo ao que havia sido dito em relação ao infinito. A insignificância da distância entre nós dois nos pôs fora de prumo. Foi com custo que eu pude assimilar que há um impulso natural e imparcial nessa dinâmica de extremos, onde as partes em um meio faz o todo e o todo faz o meio. Rejeito e reconheço os pensamentos que a priori me aproximam, mas receio que um deles se aproxima, identifique e quebre o paradigma. Princípio, fundamento, provável, ciência, teoria, sabedoria orgânica dos seres são os estados. O ânimo dos anônimos, animalescos inanimados, sai da vertigem, irmão, e para de enxergar a miragem. Para de ingerir o suco das papoulas e sai da viagem. Tudo confuso, terra de abuso, tendo doado amor demais pra todo esse desuso. Sinceridade já não basta, tem que te molhar a mão. Difícil chegar no topo e bem fácil morrer no chão.